pessoa, quando ela termina o namoro, tudo que era pra ela fazer depois que ela terminou o namoro, ela faz o contrário. Em vez dela escutar uma música legal, uma música pra cima bacana, o que é que ela faz? Tá tudo bem, e nada que tu fizer vai mudar. Longe da margem, amor pra mim tem que ser real. Tudo bem, já que nada que tu fizer vai voltar. Boa viagem, amor pra mim tem que ser. Fui a válvula de escape pro seu ex. Depois que cê escapou, fui o próximo da vez. Expresso o mínimo do máximo do que você me fez. Sensação de ser usado despertou insensatez. O mundo dá volta, eu tô dando a volta por cima. Pode até pensar em voltar, mas cê não volta a ser minha mina. Prefiro suicídio, eu me mato, mas não vivo ao lado de quem matou o amor que nasceu sem motivo. Ao matar este sentimento, lembranças impalpáveis, é um mau esquecimento, mudanças inevitáveis, alianças descartáveis. A solidão é fera e algumas são indomáveis. Oceanidades impenetráveis, calidades de melancolia. Me afogo pela cidade em bares, com pálidas companhias. Nada diferente no mundo normal. Espírito devora espírito num vazio geral. Tudo aparentemente pode ser legal, no fim somos só lixo, só mudamos de quintal. Tá tudo bem, e nada que tu fizer vai mudar. Longe da margem, amor pra mim tem que ser real. Tudo bem, já que nada que tu fizer vai voltar. Boa viagem, amor pra mim tem que ser real. A música me deu de presente uma música, mas eu não tive as notas pra fazer ela ser única. Ela falou que era um sonho, eu sonhei, mas achou melhor ser lúcida. Eu tipo Lucifer, do céu ao inferno, mesmo no lago de enxofre, meu coração tá no inverno. Hoje as minas me perguntam por que sou tão vadio. Foi o gelo que você me deu que me fez ser tão frio. Meu coração gelado eu protejo com mais ódio. Hoje eu te odeio estando bêbado ou sóbrio. Fiquei mais sórdido, mas tô mais forte, pô. Se eu tive azar no amor, no jogo com mais sorte tô. Quero que tudo se foda, ou melhor, tanto faz. Não te desejo nada, nem te desejo mais. Quero que o mundo se exploda, ou melhor, tanto faz. Voltei a ser nihilista e não almejo nem a paz. Rasga as páginas do diário sobre mim, como se fosse a primeira vez, mas dessa vez chegamos ao fim. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. O mundo é uma pista suja e eu me joguei na dança. Fui a canção que cê queria escutar, mas você não quis me ouvir e tirou onda depois. Nada do que foi será, nunca mais você terá alguém pra ser pra ti o que o seria por nós dois. Fui a canção que cê queria escutar, mas você não quis me ouvir e tirou onda depois. Nada do que foi será, nunca mais você terá alguém pra ser pra ti o que o seria por nós dois. Já era. Tá tudo bem, e nada que tu fizer vai mudar. Longe da margem, amor pra mim tem que ser real. Tudo bem, já que nada que tu fizer vai voltar. Boa viagem, amor pra mim tem que ser real. E até pedir pra voltar. Então agora, foda-se, é foda. Fiquei boladão, mas tô suave. Fiz essa só pra te dizer, foda-se. Então foda-se. E nem me pede pra voltar. Anestesiado.